parceiro Lancaster. Tem coisa pior do que tomar uma gaia? É perder meu brinquedinho de ouro, macho velho. Portal do Arrocha. Bregando Caster, uma tonelada de sorte. Eu sou do time dos fiéis. Não me chame pra bordéis. Pra que eu vou querer uma dama nota 6 se a minha é 10? Toma cuidado aí, cês que traem. Que uma hora a casa cair. Eu já perdi o meu bem uma vez. Não perco ela nunca mais. Cê é louco, cê é louco. Que eu vou perder meu brinquedinho de ouro. Trocar o certo pelo duvidoso. Cê é louco, cê é louco. De ouro, trocar o certo pelo duvidoso. Cê é louco. É meu parceiro, o golpe tá aí. Vai quem quer, chama na bolota. É melhor sofrer tomando cachaça do que namorando e tomando gaia. Brincando Castelo. Eu sou do time dos fiéis. Não me chame pra bordéis. Pra que eu vou querer uma dama nota 6 se a minha é 10? Toma cuidado aí, cês que traem. Que uma hora a casa cair. Eu já perdi o meu bem uma vez. Não perco ela nunca mais. Cê é louco, cê é louco. Que eu vou perder meu brinquedinho de ouro. Certo pelo duvidoso. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Que eu vou perder meu brinquedinho de ouro. Trocar o certo pelo